10-0-08, autorizado, avião decolar pista no 0, 170 graus, 08. Bruno 098, aos 32, 119, 8, bom. 098, bom. Mandar 98, graças. Toma, bom, boa noite. Bom, 098. 098, boa noite. Contato em radar, só para o nível 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA, 098. Autorizado. Posso contar o quilo que ele é na PT Coffee Runway 0170 degrees 07 up. Tower of Hotel Kilo Brian at 2.0. 1-1-9, this is Maui Gio. Have a nice day. 1-9-8-0, West Hotel Kilo, thank you, have a nice night. Norte Chamilho C, saiu na 2-6, décima 8-5. Também é primo, não dá nada. Tower of Control, Oscar Hotel Kilo, good evening. Hotel Oscar Hotel Kilo, radar contact, climb to flight level 220, fly direct to Coral. Climb to flight level 220, direct to Coral, under section Oscar Hotel Kilo, thank you. Scotty Adams, leading at arrival, descend 2,000 feet, finish 104. So, 172, flight direct to Brunner, report that mission occurred. send my coordination. Contact tower, frequency 118.195. 118.195, go 1175, thank you. Salvador, boa noite, go 1172, final 10. Boa noite, 1172, pista molhada ainda, acredito. Não foi feita a nova avaliação. Não chove no momento. A visibilidade em torno de 7 mil metros e o tempo estimado de 600 pés. Reporte ao estado. Fala, fala na visão do Golão 172. Tango Oscar, tá aqui o clear, fly direct to Barcosi. Contato Rio Subcentro, frequency 125.1. Altímetro no 014, vento 180 graus, 071. Essa é grave, 972. Graus 08, mano. Every pose, 1976. Ao 5319, 219, boa noite. 2170, boa noite, acione identificação. Direto Duna 2100, ajuste 0014, reporte no localizador. 0 acione identificação, vou direto para o Adivina, desço para 3, meu país, o ajuste no 014. Identificou direto no 1, 3, meu pé, com 1, 0, no 4, o ajuste no 014. Cutter that brought down 373. Está na escuta, 317-0, encerra, baixa o trampo. Lista 0 não bate, não pode pisar com o campo, vista molhada. Passará. Santa, 3170. 3170, ingresso na Juliette até remoto 1-4 do Pátio 1. Remoto 1-4 do Pátio 1, Santa, 3170. Agora chega a torre 1895. 1895, tá 3520. Ajuste no 0-4, continua a aproximação, aporte visual para o campo. O estimado de teto é de 1000 pés. Tower, 1200 pés, na 6527. Tim 1200, pouso autorizado, pista 0, vento 1,4, 0 graus, 5 nós, pista molhada. Ele pousa no 0, na 3520. Solas 3-1, liga à direita, mantendo a minha escuta. Receive alfa, porta antes das médias. Ok, à direita, mantendo a sua escuta via alfa, porta antes das médias. 3-1.